olha na maré, é perigoso, tem jacaré, eu vou mergulhar. Lá na maré é perigoso, tem jacaré, lá no rio Beberibe tem cobra, tem jacaré, tem homem tomando banho misturado com as mulher. Lá no rio Beberibe tem cobra, tem jacaré, tem homem tomando banho misturado com as mulher. Eu vou mergulhar. Lá na maré é perigoso, tem jacaré, eu vou mergulhar. Lá na maré é perigoso, tem jacaré. Este rio é afamado, lá não navega canoa, é só navega barquinha que carrega gente boa. Este rio é afamado, lá não navega canoa, é só navega barquinha que carrega gente boa. Eu vou mergulhar. Lá na maré é perigoso, tem jacaré, eu vou mergulhar. Lá na maré é perigoso, tem jacaré, eu tenho medo de cobra e também de jacaré. Uma vez eu fui mordido por uma cobra mulher. Eu tenho medo de cobra e também de jacaré. Uma vez eu fui mordido por uma cobra mulher. Eu vou mergulhar. Lá na maré é perigoso, tem jacaré, eu vou mergulhar. Lá na maré é perigoso, tem jacaré, eu vou mergulhar. Lá na maré é perigoso, tem jacaré, eu vou mergulhar. Lá na maré